feliz pelos queridos que são nossos convidados, por quem é da igreja e estava longe, né? Tipo André e Dani aí, que já são daqui. A menina já foi, Dani. Deixa lá. Amém? Sejam bem-vindos, vocês, todos nossos amigos, você já é de casa. Sejam bem-vindos. Amém, irmãos, amém. Você está com a Bíblia aberta aí? Aproveite e abre em João, capítulo 11, por favor. Hoje é dia 29 de outubro de 2017. Nós vamos abrir aqui a Bíblia em João, capítulo 8, versículo 21. João 8, 21. Amém? De outra feita, lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde vou, vós não podeis ir. Então, diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu Jesus, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Algum irmão podia me dar uma água, por favor? Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, fazendo alusão à crucificação, é claro, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar? Senhor Jesus, é a tua palavra irretocável, perfeita. Eu só te peço que o Senhor nos dê graça para que possamos aplicá-la às nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, uma relação com a palavra como o Senhor mesmo criticou, onde o Senhor está em cima e nós aqui embaixo. Nós queremos que a palavra atraia o teu reino para cá e queremos que pelo cumprimento da palavra sejamos alavancados até o céu. O que não dá, Senhor, é para permanecermos onde estamos. Que em nome de Jesus, o teu próprio Espírito Santo, venha fustigar a nossa alma, venha aguilhonar o nosso espírito, venha acordar o nosso corpo, para que haja uma santa insatisfação no nosso meio. Não uma santa insatisfação de murmuração, de reclamação, mas uma santa insatisfação com toda mediocridade, com toda preguiça, com todo desdém que nós fazemos do Senhor e do teu reino, quando nós não nos apropriamos do que foi tão caro e precioso conquistado no Calvário, essa posição que o Senhor nos deu, assentados na nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Precisamos que o Senhor nos dê esse choque de realidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 8, versículo 21. De outra feita, lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde vou, vós não podeis ir. Jesus estava falando para os judeus. Se tinha um povo que conhecia mais de Deus, era o povo de Deus. E às vezes nós confundimos as coisas. Conhecer Deus de ouvir falar é uma coisa. Conhecer Deus de vê-lo é outra coisa. Eu diria que hoje em dia talvez seja a época onde mais pessoas, evidentemente, conhecem Deus e ouvem falar. No entanto, irmãos, como uma vez o próprio Jesus me falou, espero que você acredite nessas coisas, ele disse: muitos me têm, mas eu tenho a poucos. Muitos me têm, mas eu tenho a poucos. O Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, depois um pouquinho nesse texto, que, na verdade, aqueles que têm os seus mandamentos, aqueles que guardam, aqueles que permanecem, versículo 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade vos libertará. Mas não basta só crer no que Jesus diz. A palavra de Deus diz, em certa passagem, não me recordo agora, que alguns daqueles que creram nele, você pode procurar depois na sua Bíblia eletrônica aí, alguns daqueles que creram nele, havendo pegado em pedras, tentavam apedrejá-lo. Se não me engano, os saduceus. Então, não é você acreditar que Deus existe, não é você acreditar cognitivamente, intelectualmente que Ele existe, mas só há uma forma de declarar que Deus é Deus, como deve ser Deus na sua vida. É tendo os mandamentos dele e os guardando. Aqueles que têm os mandamentos e os guarda, esses são aqueles que me amam. E se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. E assim nós conhecemos a verdade nos liberta. A pergunta é: o que nos tem bastado? Ou melhor, o que nós entendemos que é o Evangelho, o que nós entendemos que é o nosso papel como servos de Deus, como quem recebeu Jesus, se já recebemos, qual é, eu vou dizer em português bem claro, o que é que eu tenho com isso? Evangelho, o que é que eu tenho com isso? Evangelho, até onde ele muda a minha vida? Evangelho, até onde ele influencia o que eu digo, o que eu falo, o que eu vejo, o que eu toco, como eu falo, como eu planejo, como eu gasto meu dinheiro, como eu executo meus sonhos, como eu vivo esse evangelho. Irmãos, a coragem de Jesus é algo só Deus. Jesus chega para aqueles judeus que tinham um poder social para matar ele a qualquer momento, apedrejá-lo. Ele era homem, Deus, mas ali continuou Deus, sempre Deus, mas também ali totalmente homem também. Então, como homem, ele era sujeito à morte, como foi crucificado. Então, Jesus olhava na cara deles e falava assim: vós sois como um sepulcro caiado, vós sois hipócritas, vocês são uma raça de víboras. Isso era tão diferente que disseram: não, mas ele prega como quem tem autoridade. Ele não pregava como os outros, ele prega como quem tem autoridade. Será só que ele pregava como quem tem autoridade porque ele desafiava os judeus? Não, tem muitas pessoas que desafiam seus líderes, desafiam o sistema eclesiástico, desafiam a sua igreja, mas não tem autoridade. O que eu quero aqui essa noite, para a minha vida e para a sua vida, é que a gente, pela palavra de Deus, dê um passo de fé e saia de onde nós estamos. Até onde nós vamos ficar contando com a misericórdia da forma equivocada, sem crescimento, sem evolução? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, faz parte da vida cristã nós termos um comportamento, se possível, cotidiano de passar em revista a nossa vida e ver até onde o Evangelho tem nos transformado. Pergunto para você, qual foi a última transformação radical que o Evangelho fez na sua vida? Há quantos anos, ou há quantos meses, qual foi a última transformação radical que o Evangelho fez na sua vida? Se não me engano, foi o John Wesley que falou, quando perguntado, o que você mudaria na sua vida se soubesse que Jesus volta amanhã? Ele diria, nada. Ele disse, nada. Mudar o quê? Eu já vivo assim há muitos anos. Você está aqui ainda, amém? De outra feita, Liz falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis. Não, perdão, mas vocês perecerão no vosso pecado, porque para onde eu vou vocês não podem ir. E aí eles não entendem nada. 22, então diziam os judeus, será que ele vai se suicidar? Por quê? Ele parece até um judeu razoável. Provavelmente será salvo. E nós também somos bons judeus. Seremos salvos. Parece-me que para um rabi que cumpre a lei, a única forma dele não se salvar é se matando. Às vezes pensamos assim também de nós. Afinal de contas, eu sou um crente tão bom? Eu sou um crente tão de rocha? Eu sou um crente tão excelente? A única forma de eu me perder é se eu se me matar. Porque eu sei que minha salvação está garantida. Eu creio que a salvação é garantida. Existe inúmera bibliografia bíblica sobre isso. O problema é se já tem essa salvação. Não dá para garantir a salvação que você nunca teve. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter 30 anos de crente e pergunte se eu sou salvo. Qual é o fruto? Qual é o sinal? Qual é a aparência de que há salvação na minha vida? Há? Ótimo. Evolua. Multiplique seus talentos. Não há? Converta. Porque ainda há chance para você. Será que nós vamos ser como esses judeus? Ah, talvez a única forma dele se perder, dele ir para o inferno, porque se ele está dizendo que ele vai para onde nós não podemos ir, então ele está dizendo que vai para o inferno. Mas como ele é um bom, digamos assim, crente, ele só vai se perder se cometer suicídio. Aí não dá, né? Porque nós filhos de Abraão não seremos salvos. Mas se ele cometer suicídio, ele vai se perder. Então, será que ele vai cometer suicídio? Eles já estavam no suicídio e não sabiam. Eles já estavam perdidos e não sabiam. Eles já estavam em trevas e não sabiam. E Jesus continua. Então dizia o judeu, será que vai cometer o suicídio? Porque dizia, para onde eu vou, não podeis ir. 23, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Alguns gnósticos dizem que textos como esse dizem que Jesus era um aion, era um ser etéreo, que não tinha matéria, uma ignorância, a forçação de barra, platonismo. Isso não tem fundamentação bíblica nenhuma. Jesus foi 100% Deus, 100% homem, enquanto esteve aqui na terra, homem. E Deus também. Isso tem que ser uma convicção clara para nós. E Jesus, enquanto homem, podia padecer tudo isso aqui. E aí Jesus, corajosamente, como sempre, olha para eles e diz, vocês são daqui de baixo? Pergunta. Eu não quero te dar uma crise sobre você ser salvo ou não. Eu quero é usar dessa explanação bíblica para que eu e você possamos pensar o seguinte, já que eu sou salvo, eu tenho que começar a agir como salvo. Amém ou não? Antes que eu espalhe alguma crise sem intenção. A questão é, eu preciso olhar para o espelho e perguntar, eu sou daqui de baixo? Você pode até estar aqui embaixo, ok. Mas a pergunta é, você é daqui de baixo? Quem tem a você? O mundo ou o reino? Porque se o mundo tem a você, se você pertence ao mundo, você é daqui de baixo. Mas se quem tem você é o reino, você está aqui embaixo. E faça bom proveito. Case, né? Casem-se. Curtam, né? Sabendo que de tudo daremos conta ao Senhor. Amém? Amém? Amém? Então Jesus diz: vocês são daqui de baixo. Será que é meu microfone que está assim? É? Não? Ah, gente, vamos se importar aqui com a palavra. Não vamos distrair com a bobagem dessa, não. Amém ou não? Pronto, acabou. Toda vez que eu ouvir um barulhinho, você diz: Deus está falando comigo. Tá bom? Vamos usar essa estratégia. Barulhinho. Amém? Que ela está ligada ali. A pergunta que eu tenho que fazer é: eu sou aqui de baixo? Vou deixar uma pulga na sua orelha. Uma pulga gospel. Uma pulga ungida. Quando você estiver diante da situação que você precisa lembrar que você não é daqui, o Espírito Santo vai lembrar isso para você. Você é da onde? Aí você vai dizer: ai, meu Deus. Eu lembro da história linda que Paula conta na família dela, quer dizer, eu sou a família dela, né? Mas os parentes dela. Da minha cunhada Fernandinha, que está lá com o Senhor agora, lá batendo papo com Abraão, com Moisés. Está lá no céu, glorioso de Jesus. E tem algumas histórias que, quando o Bem-te-vi cantava, e ele diz: Bem-te-vi, né? Bem-te-vi. E aí ela entendia que era como se o Senhor falasse: eu estou te vendo. E um dia ela estava muito batida, muito triste, e ela estava hospedada com um amigo, ou vice-versa, a amiga nem era cristã ainda, e o Bem-te-vi começou a cantar, e a amiga dela falou assim: olha só, Fernando, ó, Deus falando com você, que Ele está te vendo. Paulo sabe contar essa história melhor do que eu. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que eu ouço o Bem-te-vi cantando, eu lembro dessa história, eu lembro que o Senhor está me vendo. Quando você estiver diante da situação que você precisa lembrar de onde você é, aí você vai responder essa pergunta: eu sou do céu. Eu sou do céu. Amém ou não? Liga isso aqui, por favor, Lucas. Alô, som. Depois a gente vê que foi aqui. Vamos lá, que não tem muita coisa aqui hoje. Vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Irmãos, eu não sou daqui de baixo, não. Eu estou aqui ainda. E não sei por quanto tempo. E tem horas que a gente... Está difícil, mas não está na ordem ainda. Aí eu quero sugerir uma coisa. Tenha ousadia, espiritualmente falando, de falar com o Senhor: Deus, eu preciso de um pouco do teu reino agora sobre mim. Porque já que eu não vou subir, eu estou tão envolvido aqui embaixo agora por essa poeira, que eu clamo ao Senhor: venha o teu reino sobre mim. Por favor, derrama agora teu reino sobre mim. Eu preciso agora de um pedaço do teu reino sobre mim. Me envolva com o teu reino. Um pastor, Antônio Elias, meu pai sempre fala dele, foi um dos homens usados por Deus aqui no Brasil para o grande avivamento que houve, inclusive com uma série de acontecimentos históricos aqui no Brasil evangélico do século passado. E uma vez ele estava num quarto de hotel com o pastor, e o pastor foi chamar ele para descer para pregar, e quando viu... Ele estava orando, e o irmão ficou embasbacado, porque enquanto o velhinho orava, ele brilhava. E o outro pastor ficou avivado por aquilo, porque viu o Antônio Elias brilhando. Agora imagina o próprio Antônio Elias como não estava. Acho que ele nem via aquilo. Eu só digo isso ilustrativamente, porque o que importa mais não é o que os homens veem, mas é o que o Senhor vê, amém ou não? Então lembre-se, em nome de Jesus, você não é daqui. Agora é bom que você pergunte, porque às vezes nós queremos sobreviver a problemas daqui, sendo daqui. Aqui, irmão, é cobra engolindo cobra. Está perdendo tempo sendo daqui. Se você se torna alguém do céu, você, quando tem essa situação, você bate asa e sai dali, aleluia. Seu corpo fica às vezes, mas você está em espírito, e aquilo não lhe atinge como atingia a gente antigamente. Você já percebeu como é diferente? Antes de você ter uma experiência real com Jesus, quando você ainda era aqui nesse lugar empoeirado, a terra, você passava por uma situação e aquilo era desesperador. Hoje a gente passa por cada uma, meu amigo. Que vou te contar, viu? Só o Espírito Santo para dar graça, gente. É meu não, irmãos. É verdade ou não é? É como aquela canção que diz: quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Teologia não é 100% não, é 98%, mas a música é boa. Porque, vou te contar, viu? A gente que já sabe o que é não ser daqui, quando a gente está passando por uma situação que começa a envolver a gente e cansar a gente, adoecer a gente precisa do reino descendo sobre nós. Não é à toa, irmãos, que o Jesus disse: orem assim, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino. Amém ou não, amém? Então, 24, por isso eu vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis dos vossos pecados. Eu estudei a Bíblia, o Novo Testamento, procurei, olhei, estou até te devendo, Vinícius, um estudo do grego numa passagem, não esqueci não, né? A gente vai ver depois uns sextos, né? Você me pediu. E peguei lá minhas Bíblias, lá em grego, e na busca em grego também, fui olhar e pesquisei, Novo Testamento todo. Você tem os quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Eles foram escritos em grego, com exceção de Mateus, que muitos eruditos dizem que foi escrito em aramaico ou hebraico. Mas depois as cópias foram feitas em grego. Então, em grego. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas e João escritos em grego. Em grego. Então, você não vai ver escrito aqui, se você pegar o texto mais antigo, está escrito em grego. Então aqui não diz Jeová, aqui diz eu sou, ou ego sum. Mas, embora tenha sido escrito em grego, Jesus, como um bom judeu daquela época, falava aramaico. E você não vai ver em nenhum evangelho ninguém nunca falando eu sou, porque era um termo reservado para Deus. Então você se virava na gramática, seu Roberto, mas não podia dizer eu sou. Você é Bahia ou Vitória? É Bahia, né? Você é filho de quem? De fulano de tal. Eu sou, não podia falar, porque eu sou era a palavra para o Eterno, Jeová. A não ser uma vez que um centurião, pedindo a cura dos seus servos, do seu servo, ele falou a Jesus: eu sou um homem, blá, blá, blá, blá. Mas ele era romano, então ele falava como queria. Mas de um judeu, nos evangelhos, só quem abre a boca para falar eu sou, é o próprio eu sou, Jesus de Nazaré. Jesus olha para os judeus e diz assim: quem é você? Ele olha para eles assim: eu sou. Amém ou não, amém? Jesus estava lá para ser crucificado, no Getsêmani, e chega Judas com os soldados do templo. Não eram soldados romanos, como a gente vê em alguns filmes, eram soldados do templo. E aí, quem é? Jesus era comum como os outros, você só sabia quem era Jesus quando ele abria a boca, amigo. E aí Jesus, quem é Jesus? E Judas: vou entregar ele com um beijo. E Jesus tocou com um beijo. Quando Judas vai lá e beija Jesus, aí eles perguntam: quem é? Eu acho que eles não acreditaram, assim, né? Pô, essezinho aí, Jesus. Aí ele olha para eles e fala assim: eu sou. Eles caem no chão. Aleluia. Eles perguntam: quem é Jesus? Aí uma voz lá do meio diz: Jeová! Aí eles caem no chão. Aleluia. Jesus é Jesus, amigo. E aí Jesus olha para aqueles judeus lá, que nem falavam o nome de Deus, a não ser lá na sinagoga, com toda a burocracia, ou falavam algum adjetivo sobre Deus, como ele é o que cura, ele é o que sara, ele é o eterno. Mas o nome Deus em si, que era o nome mais famoso para os judeus, que foi o nome que Deus deu na sarça para Moisés e Jeová, Jesus olha para os judeus. E Jesus, irmãos, olha aqui. Jesus não tem medo de quem pergunta se ele é de cima ou de baixo. Não tenha medo de quem pergunta. Eric botou um testemunho lindo no grupo da igreja, do médico, e foi lá ressuscitar o menino. Aspas, né, gente? Quem ressuscita é Jesus. Mecanicamente, o menino, o médico foi. O menino ficou, respirou. E aí o médico chegou perto e o Eric falou... O médico... Como foi, Eric? Pronto, ele ficou prestes a desistir. A Eric falou, mas eu estava orando por você. Aí ele falou o quê? E continuou. Glória a Deus. Era uma pessoa, você que era uma criança. Era um senhor. Então aí o médico estava lá tentando ressuscitar o senhor, ia desistir, mas o Eric estava orando. Irmãos, olha só. O mundo está para ver o que vai acontecer quando nós formos integrais. Integrais. Não tenha medo de quem perguntar para você. Não tenha medo da situação que você vai passar. Não tenha medo de você mesmo estar dizendo para você que você é um otário. Já viu quando a nossa carne diz, você está sendo um otário? Você não tem que ser otário para ser crente. Aí você pode perguntar para a sua alma, se defina otário. Porque se otário for abrir mão da razão para a glória de Deus, então Jesus teria sido o principal deles. Então quem está sendo otário é a minha alma, que está querendo me afastar de um plano lindo de Deus para mim. E Davi olha para a própria alma e diz, por que você está abatida? Por que você se sacode aí dentro? Tem horas que até a sua consciência lhe condena, sabia? Tem horas que você sabe que o princípio é ser cumprido, porque você não é daqui de baixo, é este. Mas aí o que a gente faz? Desobedece. Porque, às vezes, a própria consciência... Tem gente que não sabe a diferença da consciência para o Espírito Santo. São coisas diferentes. Uma pessoa pode ter tamanha influência do Espírito Santo que a consciência dele já está, poxa, trabalhada pelo Espírito ali, ele vai ouvindo. Mas não confunda, só é do Espírito quando combina com a palavra. Teve uma vez que a pessoa falou assim, pergunte a Deus sobre a situação da minha vida. Aí eu orei e Deus me deu a resposta. E eu falei aquilo... que Deus me deu. Aí a pessoa disse assim para mim depois, mas isso está na Bíblia. Eu falei, claro, você queria que ele dissesse uma coisa que não está na Bíblia? Amém ou não, irmãos? Aleluia. Você é da onde? Daqui de baixo ou lá de cima? Não tem... Como é o nome daquele lugar que os prédios têm antes do primeiro andar? Mezanino. Ou você é de cima ou de baixo. Por isso, 24, eu vos disse que morrereis nos seus pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus está dizendo para os judeus, se vocês não entenderem que eu sou Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Me conhecendo pelos livros, mas sem experiência comigo, vocês vão morrer perdidos. É como um cego que tem um mapa na mão. Se não for em braille, ele está perdido. 25, então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Aí Jesus sempre dá uma resposta maior do que a pergunta, né? Aí Jesus disse assim, ô Pedro Bó, você não está ouvindo não? Eu estou falando para você há 3 anos já, quase, que quem eu sou. Acorda! Vocês não querem que eu... Vocês são duros, hein? Ô, povo duro! Duro é serviço, pastor Chad, falecido, está lá na glória com Jesus. Dizia assim, povo duro, não é ímpio não, é crente. A Bíblia não chama ímpio de serviço dura não, chama crente. Cabeça dura é crente, porque sabe e não faz. Esse é o cabeça dura. Eu, você, nós, pronto, acabei, falei. Eu estou falando isso há tanto tempo. Irmãos, tem áreas da sua vida que Deus está falando já há anos. E fala, e fala, e fala, e fala. É por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Eu às vezes rio. Porque eu digo assim, Senhor, que paciência. Meu Deus. O problema, só tem um problema com a paciência de Deus. Ele é paciente até você ser condenado. Nós humanos, né, vamos transformando nossa paciência em raiva, né, em zanga, né, assim. Por exemplo, a mulher está zangada com o marido, aí não aguenta mais, não aguenta mais, não aguenta mais, chega lá, e ele vai percebendo que ela não aguenta, geralmente é assim, né, e fala, não aguenta mais não, acabou. E a gente tem essa noção de que a gente quer projetar a humanidade em Deus, no eterno. Não, irmãos, Jesus, ele mantém a misericórdia dele até o juízo. É muito interessante isso. Porque assim, não, tá tudo bem, rapaz, Jesus me abençoando. Olha só, ninguém sabe o que eu erro, o que eu faço de errado, ninguém sabe o que eu faço debaixo do pano. Deus está me abençoando, todo mundo me honrando. É porque, na verdade, Deus tem uma tolerância. Que aí, Deus não é tão severo assim. Que nem o menino lá com os porcos. Quebrou, faliu, gastou o dinheiro todo dele com a vida ruim, com a vida mundana. E aí, só que de repente, ele estava empregado. Agrobusiness, amigo. Não? Imagina, ele chegou na feira. Chegou na feira. E aí o povo, os amigos. Poxa, você aqui de novo no mercado? Não tinha acabado tudo? Aí imagino ele dizendo, ah, agora estou em agronegócios. Deus está me abençoando. Deus está comigo, rapaz. Você está pensando o quê? Olha para a minha vida. É benção, mas benção estão correndo atrás de mim. Louco, amanhã pedirão a tua alma. Às vezes a gente se fia nisso. As coisas estão indo bem, negócio está indo bem, ou então está com saúde, aí está dizendo, Deus é misericordioso, ele não liga tanto assim para os meus erros. Irmãos, nós precisamos mudar isso. Deus é amoroso, misericordioso, mas ele odeia o pecado. Ele tem nojo do pecado. E ele não vai poupar-nos por sermos filhos. A mão dele pesa sobre nós também. E pesa pesado. Então se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Porque é um milésimo de segundo entre a misericórdia e o juízo. Embora o juízo para os filhos ainda assim é com misericórdia. Mas não pague para ver, não. Hoje é o dia de você se refazer com o Senhor. Não é amanhã, nem depois de amanhã, mas é hoje. Eu estou te falando há tanto tempo e você não me ouve. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e eu vou até julgar vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus está deixando bem claro que vocês são daqui de baixo, vocês são do mundo, eu vou julgar vocês. Mas eles não percebiam. Meu Deus. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Você está atinando o que eu estou falando do Pai? Diga amém. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Mais uma vez. Quando vocês me crucificarem, sabereis que eu sou. Vocês vão saber quem é Deus quando vocês me crucificarem. Eu sou obrigado a fazer uma ilustração com isso. Historicamente, a igreja chama o nosso pecado do cristão como uma crucificação de Jesus. Ou como uma recrucificação de Jesus. Posso dizer que isso é totalmente teologicamente coerente, porque todos os nossos pecados já foram pagos lá. Então, na verdade, nós estamos só revivendo essa crucificação. Mas quem tem o Espírito de Deus de verdade, quando peca, o Senhor mostra a dor dele no nosso pecado. Você já viu? Ele mostra, mais cedo ou mais tarde. Ele diz, não convém, não é assim, eu não te comprei por um alto preço para isso. Você não está aqui, amém ou não? E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa é uma lição para aqueles que não são daqui. Aí você diz, pastor, eu vou confessar uma coisa para o senhor, eu não faço sempre que agrada a Deus, não. Tá bom, tudo bem. Mas você se empenha para isso? Eu não estou falando de pecado deliberado, porque o pecado deliberado ele é para o ímpio. O pecado da nossa vida, irmãos, tem que ser um acidente. Tem que ser um acidente. Aí você diz, pastor, isso é muito alto, cara. Para aí um pouquinho. Como é que esse negócio? Quer dizer que a gente nunca peca assim planejado? Não. Ou pelo menos, não era para ser. Porque o pecado planejado, a Bíblia chama de iniquidade. Iniquidade é o pecado planejado, deliberado, escondido, velado e mantido. Iniquidade. E você sabe como o Senhor trata os iníquos? Então, irmãos, uma vez que você tem uma experiência real com Jesus de salvação, e Ele é o seu Senhor e Salvador, e sua regra de fé é a sua palavra, você a tem e a mantém, então o pecado na sua vida é um acidente. Ou é para ser assim? Amém, não? E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só porque eu faço o que sempre lhe agrada. Dita essas coisas, creram nele. Oh, aleluia. Você diz assim, todo mundo converteu, aleluia. Opa. Tem que crer e confessar, tem que crer e viver. Porque você, hoje em dia, muitas pessoas creem. Mas até o diabo crê e treme. Não basta crer. O que eu quero dizer para você hoje pode revolucionar a sua vida. Preste atenção. Se você crê, você já, uau, passou de um lugar terrível para uma outra dimensão. Agora, o que você precisa é pôr em prática. Logo, aquele que creu, ele tem, por uma obra miraculosa do Senhor, ele tem a oportunidade de praticar. De praticar. Mas, o que testemunha se aquela crença foi só cognitiva ou se foi uma submissão miraculosa? É a obediência. É a obediência o marco entre os que conhecem e os que são salvos. Entre os que creem e entre os que praticam. A diferença entre saber e viver, claro, óbvio, é a própria vida. Eu tive professores brilhantes, pela misericórdia de Jesus. Um deles, ele conhecia tanto, tanto, tanto. Eu posso dizer isso assim publicamente, porque ele tornou-se meu amigo depois. E a gente tinha altas discussões na sala. Eu muito ousado, porque ele era um cara estudiosíssimo, graduadíssimo. Ele é padre na igreja anglicana, ou pastor na igreja anglicana, lá eles não fazem essa distinção. E cultíssimo, foi meu professor de teologia na faculdade. E eu dizia, você é muito liberal. E ele dizia assim, eu tenho orgulho de ser liberal. Para isso ele ia ver como era o nível, né, das discussões teológicas. Eu nunca vi um sujeito conhecer tanto de teologia, de história da igreja, de tudo. Eu não entendia porque algumas coisas ele não vivia. E aí foi bom conhecer pessoas assim. Um outro foi um professor que eu tinha, que era doutorando em Harvard. Deveca é o nome dele. Um indo-americano. E ele discutia comigo, ele cria que a Bíblia devia ser separada por partes. Teologia a gente chama de javistas e elohistas. Os javistas creem só nos textos que o nome para Deus é Javé. Os elohistas só creem nos textos que o nome é Elohim. E eles começaram com canivete, terminaram com machado, partiram a Bíblia toda. Tudo que é miraculoso e sobrenatural eles não creem. Eles acham que a Bíblia é um livro moral. E aí a gente quebrava na sala. E aí eu dizia, nada, não tem negócio de doutorado em Harvard não, amigo. Eu dizia assim, eu estou na palavra. E aí teve um dia que eu falei para ele assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, vocês vêm de lá sozinhos querendo empurrar sua teologia para a gente aqui em Guarabacho, o que é que está acontecendo com sua igreja lá? Vocês não creem no sobrenatural de Deus? Nós cremos aqui, deixa a gente crer assim. Meu amigo, se dentro da faculdade de teologia eu era desafiado a crer menos em Deus, como é que lá na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola? É toda hora. Mas a diferença entre quem conhece e quem teve experiência real com Deus não é o que sabe, é o que vive. Simples assim. Jesus diz: aqueles que têm meus mandamentos e os guardas, esses são os que me amam. Você está aqui ainda, meu não? Deus tenha misericórdia de nós. Muitos creram. Então, 31, disse Jesus, pois Jesus, aos judeus que haviam crido. Olha, Jesus falou aos que tinham crido. Não confunda crer com ter recebido a salvação em Jesus, ter sido selado pelo Espírito Santo, tá bom? Porque até o diabo crê. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Sacou a diferença? Não é, vamos ver como entendemos isso. Não é assim: se você continuar na minha palavra, então você, por conta disso, vai ser salvo. Não, é o contrário. Se você permanecer na minha palavra, é porque ele foi salvo. Porque nós não somos pecadores porque pecamos, irmãos. Na verdade, nós pecamos porque somos pecadores. O que vem antes é muito importante. Jesus, é como se Jesus dissesse assim: só consegue continuar quem recebeu. Amém? Quem não recebeu, pula fora. A semente é roubada, a semente morre. Mas aquela semente que persevera, cria raízes, dá frutos, essa é a que foi germinada. Amém? Então, eu preciso que você entre em crise, sim. Que você primeiro pergunte: sou salvo? Porque, de repente, você já fez essa pergunta. Você já foi muito exposto à Bíblia, muito exposto à Bíblia. E você diz: mas eu creio. E daí? Até os demônios creem. Saduceus pegaram em pedra e jogaram Jesus depois de ter crido. Ah, pastor, pensei que bastava ser um bom pai, uma boa esposa. Não basta ser um bom pai e ser uma boa esposa. Até porque não é isso que salva, as obras não salvam. Somos salvos para as obras e não pelas obras, amém? Se vocês permanecerdes as minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E o que é que acontece com aqueles que permanecem? Vocês conhecem a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter essa coragem de nos expormos à verdade. E daí a nosso fastio, a nossa dificuldade, a nossa resistência. Daí, irmãos, que a gente está num culto como esse. Eu sou muito engraçado, amoroso, gente boa, eu sei disso, obrigado. Mas quando começa, a gente começa a falar do verdadeiro evangelho, da responsabilidade, do dever, da glória de Deus, da sujeição do homem, da necessidade de arrependimento, dá uma agonia ou só dá em mim que estou falando? Ah, a gente fica logo querendo ver algo do fantástico. Por quê? Porque, irmãos, há uma resistência na mim, na sua carne, contra a verdade. Porque nós queremos continuar escravos do pecado. Como Jesus fala aí diante do texto, se você chegar em casa e continuar lendo esse texto, você vai ver Jesus dizendo assim: olha, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas calma. Uma coisa é o filho, outra coisa é quem passa pela casa. Versículo 35, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim, sempre. Ou seja, quem foi por alguma circunstância, período de tempo na vida escravo do pecado, pode ser livre se o filho libertar, amém ou não, amém, aleluia. Então, você pega algo assim que o Senhor está falando para você agora e fala: vou sim, meu pastor, vou colocar na balança. Primeiro, eu já tenho experiência com Cristo ou só ouvi falar dele? Segundo, eu já creio, mas eu vivo, glória a Deus, eu vivo suficientemente, profundamente, verdadeiramente, para já ter conhecido a verdade e ser liberto? Percebeu a caminhada, amém ou não? Irmãos, Jesus, ele investe tanto na sua vida, ele quer tanto ver a plenitude do Pai em você, mas disse, como disse Paulo, dura coisa recalcitar contra os aguilhões. E às vezes, irmãos, somos crentes já, salvos já, mas às vezes a dimensão do que Deus quer fazer em nossas vidas incomoda a gente. A gente fica com medo, medo do que Deus pode tirar de nós, medo do que Deus pode fazer conosco. Ele não vai fazer nada com você que seja ruim para você. Aleluia! Pode ser até doloroso e difícil, mas ruim não. Disse-lhe Jesus, vou acabar agora. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis nas minhas palavras, vós verdadeiramente sereis os meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. E aí a gente vê no versículo 33, como eles resistem a isso, porque eles foram questionados sobre a liberdade deles. Exatamente como eu estou fazendo hoje aqui conosco. Vamos ler o versículo de resistência, de dureza do coração deles, para que nós possamos passar em revista pelo Espírito Santo nosso próprio coração, para saber se houve alguma resistência em nós. Versículo 33. Responderam-lhe. Imagina aí, ó. Provavelmente com a voz bem postada. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E Jesus diz, vocês são livres do quê? Vocês são escravos do pecado? 35, o escravo não fica sempre em casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, a verdade sou eu. Se eu libertar vocês, aí vocês sereis, aí, assim vocês serão livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eles creram. Está aqui comigo, amém? Mas a palavra não estava neles. É como se tivesse engolido a palavra numa cápsula selada de aço, soldada, que passava por eles, mas não dissolvia neles. E a pergunta que eu faço para você é, o quanto que a palavra é dissolvida na sua vida? O quanto que você se torna a palavra? O Juan Carlos Ortiz, no livro dele, que ele fala sobre o discipulado, a igreja, ele diz assim, eu como uma maçã, em algumas horas aquela maçã sou eu. É assim o evangelho na sua vida? Se você come o evangelho e ele passa a ser você, então você não é só alguém que crê, você é alguém que vive. Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos desafia a sairmos da rasura, sairmos de cima do muro, sairmos, Senhor, da religiosidade estéril, irmos para um lugar de desafio diário, onde nós não ficamos presos ao pecado de ontem, e nós não ficamos reduzidos à nossa história, mas nós preferimos crer que somos alçados pelo teu reino que nos leva para cima. Todo tempo o Senhor tem garras de amor, o Senhor tem laços de amor, como a águia que tenta nos elevar, e tantas vezes nos seguramos em raízes aqui embaixo, e o Senhor nos estica e nos puxa para cima, e nós resistindo, segurando aqui em raízes, em arbustos, e o Senhor dizendo, venha, venha, venha, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, verdadeiramente atrair o teu reino com as nossas atitudes mais íntimas, mais interiores. Precisamos, Senhor, desfazer esse evangelho falso, esquisito, esse Frankenstein que às vezes nós criamos, baseado no que nós gostamos de fazer da Bíblia. O Senhor quer purificar a tua igreja para nos levar de uma vez. O Senhor está fazendo essa obra toda no mundo todo. Oh Deus, faz em nós também. Que nós tenhamos um espírito quebrantado, contrito, receptivo ao que o Senhor tem feito na tua igreja no mundo. Não nos deixa fora, porque nós somos sua noiva, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha nos lavar por dentro e por fora. Faz isso, nos lava pela tua palavra, porque é pela tua palavra que somos enxaguados na nossa mente. Não há outro recurso. Dons passarão. Sinais, todas essas coisas. Mas, Senhor, o que vem de ti, na tua boca, o teu amor, ele permanece para sempre. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir nessa jornada. Não queremos ser só quem ouve. Não queremos ser só quem crê. Não queremos ser só quem tem experiências, arrepios, sensações, insights e dizemos, olha, Deus falou. O que disse, o Senhor falou conosco de verdade ou não. Ou melhor, o que disse, nós ouvimos mesmo o Senhor de verdade ou não. É uma atitude de acordo com essa palavra que foi dita. Se nós agirmos como quem não é daqui, isso é um sinal de que a tua palavra nos elevou e nos arrancou daqui. Saber, conhecer, crer, nada disso é suficiente. Precisamos ir além. E o Senhor quer nos chamar para esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Você ainda me ama, diga amém. Alguns ainda me amam, aleluia.